podia confirmar para o Instagram também, nós estamos no momento com a restrição de 1.200 metros, confere? Apenas os últimos 90 metros da pista 28. Ok, obrigado. Polo 924 no solo aos 11, libera pista solo 219. Correção, o TAM 3660 no solo aos 11, libera direita solo, a esquerda solo 219. O TAM 3660 está livrando via eco, a esquerda vai chamar o 219. Alô. O 1174 já iniciou a pista? Acemo, foi autorizado, confirma. É a área de chegar a ficar em 1228 Salvador, chame de esquerda. A gente passará para o táxi. O hotel no 401 mantém a posição na Lima, tem um tráfego realizando push no gate 08. Pronto. Depois que ele iniciar, a gente pode prosseguir, senhor? Conseguimos. Solo TAM 3660, livrou via eco. O 3660, autorizado táxi via Alfa, correção. Quilo Pat 3 reportará para ingresso Pat 1. Vai reportar para o ingresso na Pat 1, TAM 3660. Controle Salvador, este é o Trip 5491. Boa tarde. Boa tarde, Trip 5491, acione identificação. Na pro adianto para chegar de pit desse e manter o nível 050 no 093 ajuste. Ok, 50 no perfil, Trip. Pronto para o ataque, chegou ao 754, 3:33, Fortaleza, 35 a bordo. Claro, autonomia de 3 horas e 33 minutos, alterna Fortaleza com 3:05 a bordo. O 174 autorizado táxi Apache Juliette Alpha até antes da Delta. Reportará antes da Delta. Ciente livre táxi via Apache Juliette Alpha reporta antes da Delta com 754. Estabilizado ILS Zulu da pista 28, reporta estabilizado. 2.000 pés, reporta estabilizado na 600. Patan 1-4, o senhor irá aguardar, tem um... manter a posição na Lima, tem um Airbus no pátio 3 que irá pro pátio 11, ele tá impedindo essa entrada no pátio 3, certo? Gritado 11, ele vem pro 11, confia. Afirmo. Então a gente vai aqui pra revolta, senhor, porque a gente já livrou aqui. Certo, vamos aqui para a outra parte da revolta, possível? Ok, então. Só deixando um livro caminho, senhor. Obrigado, vamos para a revolta agora. Fala, boa tarde, Gol 924, ingressando na Alfa. Gol 924, autorizado táxi, Aquilo, Pátio 3, reportará para ingresso, Pátio 1. E Aquilo, Pátio 3, reportará para ingresso, Pátio 1, Gol 924. 3660, a passagem ao Boeing está passando agora à sua frente após autorizado táxi para o gate 1-1. Afirmativo, dando passagem ao Gol, estou autorizado ingresso Pátio 1 para o gate 1-1, TAM 3660. 10-2-1-0-1-3. 3.000-1.3, vai adiante, mensagem. Letras impraticáveis. Beleza, aguarda. 1-1, confio que o pessoal chega. É, desculpando para os 50, precisa de adiantar na decolagem? Então, pode dar para os 3-2-0. Tá, o 9891 informa não ter seu plano de sistema ainda, deveria aguardar que normalmente chega 30 minutos antes da LBT. Quando eu tiver o plano, será solicitado junto ao centro. Tá, estamos na escuta. 01 decolado aos 16, chama o controle 119.35. Controle 119.35, da 8001. Meio do pátio 3, tem uma aeronave que irá ingressar no pátio 3, gente. Gente, o 924 vai manter a posição aqui um pouquinho mais à frente, então. Gente, é só um É o Embraer 1-0. É assim, chegou. Qual é a posição que ele vai. Que ele vai estacionar? Lá tá no 401, confirma a posição para 3. Vamos lá do início do pátio aqui, João. Logo na frente, onde está estacionando a viatura do Israel. Gente. Próxima Delta, 1-7-4. Bom, no 74, eles ataques da ponte de espera da Golf, chamada Toy 1-8, esse momento, ponte de espera QNH 1-0-3. Golf 18-6-7-5-4, bom trabalho. Igualmente. Vai baixar essa ponte vindo aqui, João. Vai agilizar aqui o barraco. Sérgio, grato. Aqui chamou, confirme, chamando seu gol no 600, chamou? Aqui, irmão, no 600. No 600, continua a aproximação, agora de pista livre. Os últimos 90 metros, apenas os 90 metros, os últimos 90 metros a 28 estão impraticáveis. O vento de 230 graus com 12 nós. Sérgio, no 600. Guarde pista livre. Aguardando. Quanto avião? Responderá por aí, pitch. Todo o pátio 3, estão livrando o abertão 401. Vai se estacionar ali em frequência. Obrigado. 1924, autorizado o táxi para o gate 05. Autorizado o táxi para o gate 05924. Aprovado no 600. 600, livre pouso, vento 230 graus, 11 nós. Livre pouso na 28, vou no 600. Tô no voo no 328. Zulu, desde para 2000 pés, autorizado ele é Zulu da pista 28, reporte estabilizado. Polio 8, Conal, Samarão, Samarão, Samarão, estabilizado na ILS 28. Leia, pronto para posto, está estacionamento e autorização. 1806 autorizado Aracaju, nível 190, na cola da 28, com curva à direita. Saída Aron, tração Melim, controle 119-235, responda 5551. 5551, seu controle 1935, decola com curva à direita Aron Melim, para o nível 190 para Aracaju, decolando da 28. Spoken na ideia, direct to Cari. 0502 0502 0508. 328, manterá a posição no pátio 13, informa o gate. O seu será o 03, tem aeronave iniciando o push da companhia. Vai manter a posição no pátio 13, aguardando o gate 3, vamos no 328. Sou Vitor Gillette, solo, cruzinho. Pode na base por 2 na borda, pronto para a costa. Patrulha Trip aceita, se for o caso, usar o final do fixo. Negativo. Pro Adi Pit descendo até o 040. Esse é hora, sem parei. É o número 3 na aproximação, 5491. Ah, ok, muito obrigado. Legal, seria 032. Solo aos 21, chame solo 219, Oliver. 219, no 600, obrigado. O Golo 754, pista liberada, livre alinhar e decolar. Da 28, 240 graus, 10 nós. Livre alinhar e decolar, 28, Golo 754. 9.8. Uno 9.8, 5491. Uno 600. Uno 600, autorizado táxi Alfa. Alfa Juliette, gate 62. Alfa Juliette para 62, Uno 600. Posiciono 013. 3.013, 5491. A 018 radial para Alagoinhas, parte de Salvador, e a distância 45 milhas, Alfa Victoria. Alfa Victor Gilete, quanto copo? Afirmativo. Copo, Gilete. Alfa Victor Gilete, autorizado Alagoinhas, 1.500 pés da corda, 1.7 com curva esquerda, corredor axé. Mantém 1.000 pés até... É o corredor Interlagos. Até a liberação do controle, corrigindo. Controle 119.35 transponder 0152. Só pequena correção, seria a curva esquerda, corredor forte. Sim. Estão autorizados a decolagem da 17, com curva à esquerda para decolagem, corredor forte, então 17. Corrida com controle de funcionamento de 1.2.5 para teremos volta. 0151, alvo Victor Juliette. Então, acionará 0151, alvo Victor Juliette. Para acionamento, táxi Chame Torre 118, sua meia dúzia, alvo Victor Juliette. Paulo, é o Babassan mais forte do Bote Office. Tango Juliette, Bravo Delta Recife. 119.8. Descendo 040, chama 19.8 agora o controle, 3192, bora. Autorizado. Passa. Salvador é o T3192. Plan 3192, desça para 3.000 pés, ajusta no 0.3. Para 3.000, ajustado no 0.3. Confirmando 3.000 pés ou 6.000 pés? 3.000, plan 3192. E para 3.000 pés, graças o 3.192. Zero, saída Aron, transição Melim. 4.0 Aron. Ligo 1.754. 4082, reduz speed, 210 knots. Reduz into 210 knots, azul 4082. Cal level 040, cal Salvador approach frequency 198, azul 4082. Down to 040, Salvador approach 119.8, azul 4082. Controle voo no 754, solicita desvio à direita. Desvio autorizado, informe proa e distância. A proa 055 por 10 milhas. Tá autorizado, voo no 754, após retorna na proa de Aron. No 754, após o Aron. Boa tarde, Salvador, 2230 da Passarela, informação em uniforme. Boa tarde, 2230, acione identificação, chegada Karen. Vê se mantém o 040, já estou ciente que o senhor está na proa de Karen. 40 na proa de Karen, 2230. India Alpha, reportará antes da Delta. India Alpha, reporta antes da Delta, com 1806. Mais para o Sport Office, para o Sport Office, para o Sport Office. 1.000 pés, é isso? Litoral, procura o Forte? Sim, 03, vamos, 328. Para 2209, número 2, para o posto, 3196. 220, 3192. Azul 4080, confirme speed. 210 knots. Sim? 210. Roger. Yeah. tenho 310, voo 1754. Imagina, é o nível 330, voo 1754. 330, ciente, voo 1754. Custo localizador, 3491. Confirme. Custo do localizador, 5491. Completo final, chame torre 118, decimal 6, 35491. 118, decimal 6, 5491, chamando torre. Então, 3192, desça para 2000 pés, ajuste 1013, autorizado elétrico do Luda 28, reporte estabilizado. 2000, ajustado mini 13, autorizado Zulu, chame estabilizado 3, 1192. Azul 4082, descend 3000 feet, QNH 1013. Alto 3000 feet, 1013. Azul 4082. Pista 28 com 1013, é 702. Chame o Centro Recife na frequência 12685. Caso negativo, chame 12545. Recife 12685, 2545, com 754. Usado táxi Juliette, remota 12. O objeto 67 pousando. Juliette para remota 12, 67 pousando. Total 9891 no cobre. Chamar 195, descida 40, fura de carro. Muito obrigado, amigão. Um ótimo dia a você. Até amanhã. Amanhã, boa tarde. À direita, saída Aron, transição forte. Controle 119-35, transponda 5004. É, confirmado, nosso destino é Florianópolis. Florianópolis, senhor? Então, agora de cobre tem aquele sistema Fortaleza. Florianópolis. 380. Passaria 2230, controle. Salvador, muito boa tarde. 2230 da passarela, transfere. Passarela 2230, desça nível, desça para o nível 040. 40, Cari, 2230. 4080, fly head, carry position. Head, carry position, 4080. Sim, vento 240 graus com 10 nós. No Melim, controle 119-35, transponder 5567. Autorizado 90 para Aracaju, Golf 677, Arão Melim. Controle 1935, 5567, transponde, decola da 28 com curva direita, eu tenho 566. 566, quase, ponte para acionamento e push, gate 01. Informado. Maceió, nível 350, guarde cópia. Na escuta, guardando. Está 9891, informo que no sistema daqui e do CEF está como destino Fortaleza. Teria como entrar em contato com a companhia, solicitar uma CHG. E informar o motivo, se... motivo dessa discrepância. É, tá parindo. Salvador, então 3234, boa tarde, comigo. Informação e uniforme, autorização Fortaleza. Transição muito ruim, se eu puder aqui. Falou, 35491, pousei, livrou? 35491, autorizado táxi via Quilo Pátio 3, reportará ingresso Pátio 1. Via Quilo, reportado ingresso Pátio 3, reportará ingresso Pátio 1, 5491. Salvador, então 3234. 3834 Fortaleza, confirmando nível 370, aguarde cópia. 0 cópia, seria e a saída prevista? 10 na 3. 1012, 3000 pro Adicari, 2230. Ajuste 10 na 3. Desculpe, padrão, 10 na 3. 1028, mantendo 1000 pés. Ele vai se afastar aí com pro Nordeste. 1000 pés no litoral, não vai interferir com a sua aproximação, ok? 7 do tráfego 3192. Só continuar a aproximação, aguardar o livre pouso. O vento 240 graus com 11 nós. E os últimos 90 metros, apenas 90 metros da 28 são impraticáveis. 7, prosseguindo a aproximação, aguarda a liberação para pouso. Com os últimos 90 impraticáveis da 28 graus 3192. Victor Juliette, ciente, cruzamento efetuado. Chame agora o controle 1935, por favor. Vai chamar o controle 1935, Alfa Victor Juliette. Pelotão 3192, agora sim, pouso autorizado, 220 graus com 13 nós. Patango Alfa Victor Juliette, decolado da 17, no corredor forte, a 1 no mil pés. Ciente, 1 no mil pés, no corredor forte, Alfa Victor Juliette. Quando possível, solicita a proa direta de Alagoinhas. 8. Decolada 28 com curva direita, saída Aron, transição Melim, controle 119-35, transponda 5001. 350, Maceió, via Peruíbe 8, decola pista 28, curva direita, saída Aron, transição Melim, controle 1935, transponda 5001. 1924, cortejamento correto, confirme portão. 05. Fecha a ponte para puxa sinal, gate 05. Então, localizer azul 4082. Azul 4082, complete final, contact tower 118.6. Oi, 118.6. Thank you, have a nice day. Thanks. Pátria 2230 indicada. 3252230 com 250. Iniciação para 1809, 09 que o precede 8 milhas, um eco 1190. Poderia ter com o traço de outcast reduzido para quanto que você precisa? 1180, aeronave está com 170 de ground. Ok, vamos então reduzir para 190 nós. 2230, desculpe, 180 nós. Gente, passarei 2230, desça para 2 mil pés, ajuste padrão, autorizar direto do da 28, reporte estabilizado. Reportaremos estabilizado, 2230. Nono pushback acionamento. Sigma 6 autorizado pushback acionar, reporte para o táxi. Autorizado, você reportará para o táxi, Sigma 6. Solicitado? Afirmativo. Ok, ali mantém, preparando sua decolagem imediata, ok? Ali mantém imediato, 1806. Controle WebJet 6702, pode aprovar um carro? Negativo, mantenha a chegada CARI. Desça até o nível 040, controle agora na frequência 119.8. Ok, 198 a partir de agora, matando 3762. Libera a esquerda, 219 ao livrar, criado 3192. Criado. Estimado de pouso em Alagoinhas. Aguarde, já vai passar o estimado. Ano Ibequeira. 4082. Prossiga, Quebec Serra. Passarela da passarela. Passarela 2230, complete final LS do Lua, agora estamos prestes para a torre. Tá, sua escuta. 1 no 1500 pés, o ajuste 1 no 0 no 3.2. O quilo que vai que serve? No 67, pode informar. Estima pouso em Alagoinhas ao 1710. 1710, ciente. Mantenha no 1500 pés, 20 milhas. Vai modificar para a frequência 2345, Alfa Vitor Juliette. Até o retorno. Gente, após 20 milhas, modificar para a livre frequência Alfa Vitor Juliette, mantendo no 1500 pés. Alô, boa tarde, Papatango Romeu, Gus Vitor, informação Vitor. Golf Vista, boa tarde, prossiga. Foi atualizado até 80, dá pra ver, solicitar um minuto pra ingressar o seu terminal. Solicita mudança de regras pra visuais e, se possível, pro da rotatória. Ah, negativo, nós não tínhamos essa informação. Então eu solicito as instruções aí pra conseguir. 2230. O Gol 806 decolou aos 36, chame o controle 119, decimal 35. 1935, boa. Condições visuais, desse mantém inicialmente 3.500 pés, 1.013 é o ajuste. Ideal para ingresso no corredor Interlagos é a 125, o meu Golf Vista. Positivo, eu estou com o controle da Interlagos aqui, então olha aqui para 3.500, você ou não se escuta, o meu Golf Vista. Confio. Submé 702, desça para 2.000 pés, ajuste no 013, autorizado pela LS Zulu 28, reporte estabilizado. Ok, desce para 2.000 com 1.013, vai reportar estável no final do LS Zulu, né, 02. Jogou 1.394 para o Galeão, tem a letra. 1.394, Galeão, nível 3.60, baixo 4. Adendo 4, agora no 3.04. Salve Salvador, muito boa tarde, objeto 6721, 310 para Fortaleza, Ciente da Vida. Faz cópia, objeto 6721. Aguardando cópia, 2-1. Salve 2733, a notificação. Firme, Salvador, Salvador, circuito de tráfico. Afirmativo, decola, corredor Axé no pé, escola da Barra, aí vai para Vera Cruz e retorna para o circuito de tráfego FAB 2733. Total 9891. Salve. Salve 9891. Aguarde um momento. Salve, Salvador, Azul 402, Euraço, se escuta. Azul 4082, autorizado táxi em frente, Kilo Pátio 3, reportará para ingresso Pátio 1. Kilo Pátio 3, reporta ingresso Pátio 1, Azul 4082. Azul 10, decolada 2-1, concurso à direita, saída Aronto, desceu Zipá, controle 119, decimal 35, transponder 5577. Autorizado 370 para Natal, pela Lancer do Sul 1-0. Decolada 2-8, curva direita, saída Aron de Par. 1935, controle, o transponder 5577 do Gol no 600. Quarto, para o curso de estacionamento, Gates, 6-2. Reportar para o curso de estacionamento, 600. Faz caro, né? 6702. Correção, 9891. Manter a presença 025 até no cruzamento da 3.0 do Salvador. Quando nos orientou, entramos em contato com a companhia, o erro foi na sala AIS, pois o plano foi passado corretamente de Salvador para Florianópolis. E segundo a informação da empresa, esse problema já foi corrigido, era para chamar o senhor, ok? Ok, sim. Agora. Para o táxi da 3566. Com 166 a bordo, 2 horas e 30, Recife. Tarde, 1.500 pés no corredor Caixa Pregos, Vera Cruz, Interlagos, reporte rotatória. 1.013 o ajuste. Jet, Golf. Salve, já tem a posição para o 2733, para o circuito visual para Vera Cruz? Claro, 2733 autorizados, toque circuito visual em Vera Cruz, Salvador, Salvador. Tá precisando ali. Decolada 2-8 com curva à direita, corredor Axé, restrito, corrigindo. Decolada 2-8, curva esquerda, corredor Axé, restrito 1 no mil pés até o farol da barra. Controle 119, decimal 35, transporte.